en cánticos de ticas. Los perros locos del don de volta en la casa. Yo soy Chocho, la versión remix. Ay, ay, ay. Dos o tu tá na área. E as ticas são de casa. Rapaziada, bate palma. Demorou, vem pra cá, olha de expressão. O outro tá na área. E as ticas são de casa. Rapaziada, bate palma. Demorou, vem pra cá, olha de expressão. Liga, testa, começou a festa. Aperte o play, vem que a hora é esta. Do relógio, eu não sei. Perdi o meu e não comprei. Comprei um convite pra entrar legal. Malandro, que preta, tô passando mal. Eu não sabia que a balada era assim. O mapa de mina olhando pra mim. 1,68, latino-americano. Mas no Brasil, sou mais humano. Quem corre faz o certo pelo certo. A mina tá chegando cada vez mais perto. Deixa rolar, vamos ver o que vai dar. O que importa é que eles vão pensar. Pensando bem, não vou pensar nada. O que importa é que eu tô na balada. Vem. Chega mais, vem. Chega aí. Sem vergonha, vem curtir. E como eu disse no começo, chega aí. A hora é essa, vem pra festa. O outro tá na área. E as ticas são de casa. Rapaziada, bate palma. Demorou, vem pra cá, olha de expressão. O outro tá na área. E as ticas são de casa. Rapaziada, bate palma. Demorou, vem pra cá, olha de expressão. Eu fico. Pois hoje é dia que eu. Pois esse é o clima e eu sou na pegada. Então pode me trazer mais uma gelada. Arriba! Eu e a rapaziada, muita coisa vai rolar até a madrugada. Aqui tá legada, ali tá largada. E essa safada não dá nada, vem. Demorou pra vir, tem. Proceder aqui, bem. Não vou desistir, sem. Deixa cair, mesmo que nada role, eu fico na paz. Tudo vale. Pra mostrar que eu sou um bom rapaz. A distância aqui não satisfaz. Na levada pirada do som eu quero mais. Aliás, se tá na chuva é pra se molhar. Aliás, se tô vamos que vamos firmar. Aliás, o preto aqui tem que ser eficaz. Se vacila, fica pra trás. Ah! Espera aí, finalmente acho que alguém tá dando bola pra mim. Mas quem é? Aquela de blusa de cetim. Saia curta, salto alto e anel de marfim. Essa sim é meu número de manequim. Vou dar um rolê e logo mais te conto o fim. Demorou, nego, demorou. Muito tá na área. E as ticas são de casa. Rapaziada, bate palma. Demorou, vem pra cá, olha de expressão. Oito tá na área. E as ticas são de casa. Rapaziada, bate palma. Demorou, vem pra cá, olha de expressão. Aí, princesa, eu vim pra festa a fim de dançar. Minhas cartas estão na mesa e você quer jogar? Então vem pro festa, vem dança comigo. Adore sua tatu e seu piercing umbigo. Quem diria que mina saliente. Mistura deusa grega com uma guixa do oriente. Pele lembra a noite, os olhos o céu. Lábios um morango sabor de mel. Do pequeno príncipe a rosa a flor. E do nego aqui a primeira vez do amor. Não sei de ti, mas posso falar por mim. Essa é a noite perfeita pra... Oito tá na área. E as ticas são de casa. Rapaziada, bate palma. Demorou, vem pra cá, olha de expressão. Oito tá na área. E as ticas são de casa. Rapaziada, bate palma. Demorou, vem pra cá, olha de expressão. Oito tá na área. E as ticas são de casa. Rapaziada, bate palma. Demorou, vem pra cá, olha de expressão. Oito tá na área.